Carlos Paredes. O perfeccionista insatisfeito. Um programa de Ruben Antunes. Thank you. Carlos Paredes nasceu em Coimbra a 16 de fevereiro de 1925. Filho de Artur Paredes, o grande mestre da guitarra de Coimbra, recebeu a herança familiar da interpretação da guitarra. Neto e bisneto de Gonçalo Paredes e António Paredes, começou a estudar guitarra portuguesa aos 4 anos de idade com seu pai, embora a mãe preferisse que o filho se dedicasse ao piano. Em 1934, o pai, funcionário do Banco Nacional Ultramarino, foi transferido para Lisboa. Abandonou a aprendizagem do violino para se dedicar, sob a orientação do pai, completamente à guitarra. Concluiu a instrução primária no Jardim Escola João de Deus e depois frequentou o Liceu Passos Manuel. Será nesta altura que irá adquirir a sua formação musical, tendo aulas de violino e piano na Academia de Amadores de Música. Em 1943, fez o exame de admissão ao curso industrial do Instituto Superior Técnico, mas frequentou apenas o primeiro ano. No ano de 1949, Carlos Paredes tornou-se funcionário administrativo do Estado, trabalhando durante muitos anos no arquivo de radiografias do Hospital de São José, até se reformar a 1 de novembro de 1986. Artur Paredes teve um programa radiofónico na Emissora Nacional. Com 14 anos, Carlos apresentou-se com ele nesse programa semanal, tornando-se um colaborador regular a partir de 1949. Não tendo ele concluído o curso industrial, não demoveu o seu interesse pela música e inscreveu-se em aulas de canto da Juventude Musical Portuguesa. Os custos eram suportados pelo salário do Hospital de São José. Em 1958, é preso pela PIDE, por denúncia de um colega de trabalho. Ele contestava o Estado Novo de Salazar e foi acusado de pertencer ao Partido Comunista Português, organização da qual era militante desde o início desse ano, mantendo-se fiel a esta organização até ao fim da sua vida. Após julgamento, foi libertado no final de 1959 e expulso da função pública. Durante o tempo de reclusão, deambulava de um lado para o outro da cela, fingindo tocar música, o que levou os companheiros de prisão a pensar que estava louco. De facto, mantinha-se ocupado a compor mentalmente temas musicais. A sua primeira edição discográfica foi o EP, Extended Play, Carlos Paredes, datado de 1962. Dois anos antes, em 1960, tinha composto a música para a banda sonora da curta-metragem Rendas de Metais Preciosos, realizada por Cândido Costa Pinto. Na interpretação desta peça foi acompanhado por Fernando Alvim, começando uma parceria que se prolongaria por mais de 20 anos. A sua ligação ao cinema continuou com a música Para os Verdes Anos, realizado por Paulo Rocha em 1962, considerado um dos filmes fundadores do novo cinema português, juntamente com Dom Roberto, realizado por José Ernesto de Sousa, também de 1962, e Belarmino, realizado por Fernando Lopes em 1964. Contribuiu também para as longas metragens Fado Corrido, realizado por Jorge Bruno do Canto, em 1964, e Mudar de Vida, realizado por Paulo Rocha, em 1966. Participou ainda nas curtas-metragens PXO, realizado por Pierre Caste, e Jacques Dunieul Valcroze, de 1962. As Pinturas do Meu Irmão Júlio, realizado por Manuel de Oliveira, em 1965. Crónica do Esforço Perdido, realizado por António Macedo, em 1966. A Cidade e The Columbus Route, realizado por José Fonseca e Costa, em 1968 e 1969. Tráfego e Estiva, realizado por Manuel Guimarães, em 1968. Ou Hello Jim, realizado por Augusto Cabrita, em 1970. Em 1967, publicou Guitarra Portuguesa, registado no estúdio de Passo de Arcos, da Valentim de Carvalho. Em 1971, é editado o álbum, unanimemente considerado como sendo a sua obra-prima, Movimento Perpétuo, que inclui temas magníficos como António Marinheiro, Mudar de Vida e o que lhe dá título. Entre as suas colaborações para o teatro, destacam-se as com os encenadores Fernando Guzmão, para o Teatro Moderno de Lisboa, em 1964, com Carlos Avilés, para As Bodas de Sangue, do Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra, e para A Casa de Bernarda Alba, pelo Teatro Experimental de Cascais, ou, entre 1971 e 1977, com Joaquim Benite, para o avançado Centro Morreu ao Amanhecer, de Agostinho Cusani, do Grupo de Teatro Amador de Campolide, assim como os espetáculos subsequentes deste grupo, ou com Adolfo Gutkin, para a peça O Avarento, de Molière, pelo Teatro da Caixa. Thank you. Após o 25 de Abril de 1974, Carlos Paredes faz parte da banda sonora da Revolução. As primeiras eleições livres para a Assembleia Constituinte são anunciadas diariamente na TV, com a sua música. Foi reintegrado no quadro do Hospital de São José, e percorreu o país, interpretando em sessões culturais, musicais e políticas, mantendo sempre uma vida simples e a sua profissão de arquivista de radiografias. A militância política no Partido Comunista Português sempre contou com a sua disponibilidade para tarefas, que iam da colagem de cartazes nas ruas a turnos como segurança nos centros de trabalho deste partido, conferências intelectuais e concertos, tendo participado em todas as edições da Festa do Avante em que a sua saúde permitiu. Carlos Paredes foi convidado para alguns dos grandes palcos europeus e, sem o consentimento da sua editora, a Valentim de Carvalho, foi publicado na então República Democrática Alemã, um LP intitulado O Ouro e o Trigo, em 1980, que reúne material inédito gravado em 1973 e 1975. Nesse país, já tinha sido lançada uma compilação intitulada Meister der Portuguesischen Gitarre, em 1977. Na sua discografia, consta ainda com a sua nova editora Polygram, Concerto em Frankfurt, de 1983, Espelho de Sons, de 1987, Asas sobre o Mundo, de 1989, O Melhor dos Melhores, de 1994, Na Corrente, de 1996, Um Disco de Inéditos e Canção para Titi, Os Inéditos 1993, de 2000. Participou ainda nos registros Meu País, com Cecília Melo, em 1970, É Preciso um País, com Manuel Alegre, em 1974, Invenções Livres, com António Vitorino de Almeida, ao piano, em 1986, Dialogues, de 1990, em que Paredes toca com o contrabaixista Charlie Hayden, com Adriano Correia de Oliveira no tema Que Nunca Mais, com texto de Manuel da Fonseca, e com Carlos do Carmo no tema Um Homem no País, com letra de José Carlos Ari dos Santos. Paco de Lucia insistiu com ele para fazer uma gravação conjunta. Paredes disse a Viriato Teles: "Ele é um grande músico. Como é que nós poderíamos gravar um disco? Ele esmagava-me, meu amigo." Danças para uma Guitarra foi uma coreografia de Vasco Valencamp, datada de 1982, a partir de música de Carlos Paredes. Uma doença, a mielopatia, provocando perda gradual dos movimentos do corpo, impediu de tocar durante os últimos 11 anos da sua vida. Morreu a 23 de julho de 2004, na Fundação Lar Nossa Senhora da Saúde em Lisboa, sendo decretado luto nacional. Foi sepultado no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa. A última presença em público de Carlos Paredes foi em outubro de 1993, na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, acompanhado por Luís Amaro. Thank you.

Homem acanhado, perfeccionista insatisfeito, Paredes, em 1983, para o extinto jornal 7, modestamente definiu assim a sua música. A música que eu faço tem normalmente a estrutura da pequena canção, da cançoneta. Por isso é que eu costumo dizer, sou um compositor de pequena música. É um termo que nunca utilizo no sentido pejorativo, mas que foi necessário, no critério de alguns musicólogos, distinguir um determinado tipo de música, a que também se chama música ligeira, de um outro, a música clássica. Esta seria a grande música, e como música ligeira me parece um termo muito vago, então optei por lhe chamar pequena música. Quando eu falo de pequena música, pretendo apenas qualificar música que, estruturalmente, é simples e que pode até ser, do ponto de vista estético, pouco apreciada, mas que não deixa de ser música. Se eu toco para várias pessoas que me ouvem com atenção, é porque lhes estou a dar prazer. E mesmo que esteticamente seja uma música menor, em termos de qualidade, não tenho que me envergonhar dela. Não acha? nunca fiz parte do seu núcleo de amigos. Mas sempre senti que, dita por ele, a palavra amigo era uma espécie de senha tribal, tangível, dedilhada no coração. Guardo dele mais do que duas ou três conversas de gravador ligado e uma mão cheia de assombrações e estremecimentos, a estranha levitação em movimento perpétuo a que sempre nos conduziam os seus recitais. Por vezes, alheei-me da música que ele tocava e segui a respiração ofegante, esse sopro ou esse vento vindo de um redemoinho inicial, que é talvez o lugar onde a música se organiza como vontade. O sopro insistente, inquieto e durido do homem grande, dobrado sobre a sua guitarra como se a protegesse de uma tempestade ou de um outro fado. Era já o vento da música procurando aconchego, a desordem da música pedindo a carícia dos dedos, por entre os quais, depois de tantas invenções livres, haveria de se esboroar como um punhado de areia. Quando esse momento chegou, nem sequer pudemos serenar o estupor nos Jerónimos, o outro nome que Amália lhe deu. Isto que nos aconteceu foi pior que um luto. Foi um acorde falhado, um silêncio fatal. Tantas vezes nos convocou para a irrepetível liturgia da guitarra e não fizemos o país que ele disse ser urgente. Fomos perdendo os verdes anos, tão desatentos. Sabemos, afinal, tantas histórias de uma delirante distração que não era nele, todavia, senão a atenção a outras coisas, ao voo da mais secreta ave, sempre lançando asas sobre o mundo. Sabemos que essas histórias poderiam animar muitas tertúlias, mas não desatariam o nó da mais insuportável ausência, esta incomodidade de uma silenciosa permanência, algures tão perto, demasiado perto. Confrontados com as circunstâncias dramáticas em que gravou Canção para Titi, imaginamos, para nosso sossego, que Paredes descansa a cabeça sobre a velha guitarra, como se quisesse adormecer até que o sonho o transporte aos dias, por certo felizes, de uma Coimbra mítica, por onde lhe correu a infância. Duas velhas senhoras tentam chamá-lo para o piano e para o violino, mas agora é tarde. Este programa teve locução de José Alves e João Soares Santos. Realização de Ruben Antunes.